Antenoeira. Especial Informação. Boa noite. Era o pior cenário que se podia imaginar no tremor de terra que abalou ontem o Japão, com intensidade de 8,9 na escala de Richter, sobretudo a costa nordeste do Japão. A libertação de material radioativo foi hoje confirmada pelo primeiro-ministro Banri Kaeda, que confirmou a libertação de fumo radioativo no reator problemático na central nuclear de Fukushima, uma das mais problemáticas depois do tremor da Terra que se registrou ontem, à meia-noite menos um quarto, 6 menos um quarto, hora local de Portugal. O tremor de terra atingiu, como disse, a escala de Richter, intensidade de 8,9, e provocou não só vários estragos, como também vários tsunamis e também vários incêndios. Três deles perto de centrais nucleares. Neste caso, a central nuclear de Onagawa, uma situação que está, entretanto, já resolvida. Uma outra que ainda está a causar preocupações, a de Miyagi, e a mais grave de todas, Fukushima, onde o sistema de arrefecimento avariou num dos reatores e não se conseguiu impedir a libertação de material radioativo. Desconhece-se, no entanto, a letalidade deste material. Fumo radioativo foi algo bom, digamos assim, no mal que está a acontecer, porque esta libertação de fumo radioativo diminuiu, ainda que sem ser que propositado, diminuiu a pressão dentro do reator sobreaquecido, diminuindo assim o risco de explosão. Situação que ainda não está posta de parte, até porque as réplicas continuam a fazer-se sentir no Japão. Entretanto, os quatro portugueses que estavam incontactáveis continuam sem estar contactáveis e, aparentemente, dois deles terão sido mesmo vítimas mortais, num número que já ultrapassa os 600 no Japão. Recordo que o Japão é um dos países, ou melhor, o país mais bem preparado para tremores de terra, mas há 140 anos que não se via uma coisa destas em terras nipónicas. Recordo que a situação de Miyagi ainda inspira muitos cuidados e muita preocupação. Não há sequer a possibilidade, porque há incêndios à volta, de retirar as barras de urânio que se encontram dentro dos reatores, mesmo estes tendo sido já desligados. Enfim, as temperaturas são altíssimas devido aos incêndios que cercam quer a central de Miyagi, quer a central de Fukushima. A Rádio Antenoeb continua a acompanhar a par e passo esta situação, gravíssima infelizmente, tomando agora proporções muito maiores após a libertação de material radioativo na central de Fukushima. Vamos voltar à antena com informações sempre que se verificar necessário. Antenoeb. Especial Informação.